chegou o sétimo mês, o povo em união em Jerusalém, um só coração. Jesus, Zorobabel, juntos a edificar o altar do Senhor, prontos a adorar. Ó Senhor, a tua bondade é eterna, teu amor nos envolve, a tristeza se torna alegria. Jubilamos em louvor, com grande emoção, te exaltamos, Deus, em nossa adoração. Holocaustos pela manhã, ao cair da tarde, celebramos a festa com fé e verdade. Os levitas em louvor, com trombetas a soar, a obra do Senhor vamos prosseguir a edificar. Ó Senhor, a tua bondade é eterna, teu amor nos envolve, a tristeza se torna alegria. Jubilamos em louvor, com grande emoção, te exaltamos, Deus, em nossa adoração. Quando os fundamentos foram lançados, o povo se alegrou com gritos unidos. As vozes se misturaram, choro e alegria, celebrando a tua casa com grande euforia. Ó Senhor, a tua bondade é eterna, teu amor nos envolve, a tristeza se torna alegria. Jubilamos em louvor, com grande emoção, te exaltamos.